só Mano Flé. É, bem, bem, bem. A segunda juventude, a terceira idade. Respeite a terceira idade. Aquela senhora tem uma riqueza grande. Tem ouro no dente, açúcar no sangue. Tem prata no cabelo e pedra nos rins. Cataratas no olho faz ele enxergar o fim. Tem chumbo no pé, ferro na articulação. Tem o melhor conselho pra guardar no coração. O que ela fala lá em casa eles são. Pois tem o pôr do sol na palma da mão. Não paga de perfeita, aceita imperfeição. Tem paciência, persistência e tem perdão. Na fama ou na lama, ela é a que te ama. Acumula experiência, tem caráter de uma dama. Mora em si mesmo, seu quarto é pequeno. Mas dessa maneira hoje ela perde menos. Sua consciência não é amarela, negra ou branca. Velhas amizades possuem consciência humana. Ela não te inveja, ela presenteia. Nunca te envenena, chama pra ir pra igreja. Sempre de beleza, reúne e agrega. Enquanto ela ensina, ela respeita suas regras. Só quer respeito, carinho e atenção. Uma pessoa como ela nem merece a solidão. Ela tem gentileza, tem fé e tem vontade. A segunda juventude é a terceira idade. Irmão, mesmo que o tempo faz teu corpo envelhecer, não deixe de cuidar de quem cuida de você. Eu não vou viver pra sempre, a minha parte eu faço. E trato os idosos como quero ser tratado. Irmão, mesmo que o tempo faz teu corpo envelhecer, não deixe de cuidar de quem cuida de você. Eu não vou viver pra sempre, a minha parte eu faço. Eu trato os idosos como quero ser tratado. Aquele senhor é o meu melhor pedreiro. E além de bater massa, ele também é carpinteiro. Tá sempre lá no estádio com seu radinho antigo. A sua idade é só um estado de espírito. Amadureceu, tem preguiça de sofrer. Assobiando, encantando, me ensina a viver. Onde ele chegou, poucos terão o privilégio. Melhor que morrer novo é descobrir como é ser velho. Mesmo com a dor no seu joelho, ainda dança. O rango que ele prepara tem sabor de infância. Te prestando o ombro quando cê fazer lambança. Tem o significado da palavra esperança. Aniquila o reumatismo com a palavra otimismo. Ele já era ídolo desde o catecismo. Quando era criança, ele só andou com mestres. E agora que é mestre, só anda com criança. Segura a minha mão por um tempinho breve. Encarando o preconceito de sorrir, nunca se cansa. O instinto de menino que ele possui nunca muda. Sua aparência mostra que o coração não tem rugas. Com ele não tem ego, só quer te ver de pé. É um sobrevivente, não por sorte, sim por fé. Ele é o grande homem, esbanjou coragem. A segunda juventude é a terceira idade. Irmão, mesmo que o tempo faz teu corpo envelhecer, não deixe de cuidar de quem cuida de você. Eu não vou viver pra sempre, a minha parte eu faço. E trato os idosos como quero ser tratado. Irmão, mesmo que o tempo faz teu corpo envelhecer, de quem cuida de você. Eu não vou viver pra sempre, a minha parte eu faço. Eu trato os idosos como quero ser tratado. Aê, aê, aquela tiazinha de varizes e cabelo branco, tá sempre de joelho, orando e te esperando a voltar. Aquele tiozinho quer te ver de pé, se preocupa com você, chega até pegar no pé. Mas vai tá lado a lado para o que der e vier. Não pelo que cê tem, sim pelo que cê é.